aqui no Armazém do Povo temos descontos e condições especiais imperdíveis. O mês de junho chegou trazendo muitas ofertas e preços baixos. Ofertas de verdade é só no Arraiá do Armazém do Povo. Escova secadora Britânia 1200 watts de potência, seca, alisa e modela por apenas 6 parcelinhas de R$29. Box espuma solteiro com pillow top por somente R$49 mensais. Vem para o Arraiá de preços baixos do Armazém do Povo. Ventilador 40 centímetros com 3 velocidades e 1 ano de garantia. 6 prestações de somente R$39. Fogão Atlas Mônaco, 5 queimadores, acendimento automático por somente R$119 mensais. Refrigerador 2 portas com capacidade 276 litros por apenas R$289 mensais. As ofertas não param. Vem até em uma de nossas lojas e confira a promoção São João de Ofertas do Armazém do Povo. Os melhores móveis e eletrodomésticos com planos e prazos que você merece. Pula, pula essa fogueira, vem namorar. Atenção! A segurança dos filhos começa em casa. Você observa o material do seu filho antes de ir para a escola? Você tem acesso ao quarto do seu filho? Filhos têm privacidade limitada. Você é autoridade em sua casa. Monitore o comportamento do seu filho. Não se ausente da vida dele. Vamos fazer uma corrente. Nós cuidamos aqui. E o papai e a mamãe cuida daí. O dia todo só ouço a Vila Nova FM. E você que deseja viajar de avião com conforto e segurança, te apresento a Voipicos Operações de Turismo. A Voipicos é uma empresa que oferece passagens aéreas para todo o Brasil, mas com benefícios e valores exclusivos para o Nordeste, em principal os estados do Piauí, Pernambuco e Bahia. E para você do Piauí que deseja viajar para São Paulo, a Voipicos tem passagens aéreas a partir de R$ 590,00, incluso bagagem de até 23 quilos e transporte gratuito para mais de 40 cidades do Piauí até o aeroporto. Entre em contato com o WhatsApp 89-98825-5162 ou acesse o site www.voipicos.com.br. Voipicos, conectando todos os destinos com conforto e segurança. Comercial JA em São Julião e Vila Nova do Piauí. No Comercial JA você encontra de tudo para a sua casa, como produtos alimentícios, produtos de limpeza e higiene pessoal em geral. Temos ração animal como resíduo, ralão, milho, sal do gado e somos distribuidor exclusivo do Botijão Azul da Ultragás. Comercial JA também tem de tudo para a sua construção, como cimento, tijolos, ferro, madeira, material elétrico e hidráulico em geral. Comercial JA, o lugar central para você fazer as suas compras. Comercial JA, vendendo de tudo pelos melhores preços. Visite-nos e compara. Estamos localizado na rua Leopoldino Rocha, no centro de São Julião. Fone 3438-1296. E na Avenida São José, no centro de Vila Nova do Piauí. Telefone 3437-0093. Comercial JA, em São Julião e Vila Nova do Piauí. Organização Zé Ailson. A Drogaria Vila Nova conta com uma ampla oferta de medicamentos. Está localizado na rua Anísia Laura de Souza, próxima a UBAS. Lá você também consegue agendar e fazer a coleta de diversos exames laboratoriais, inclusive os exames da Covid-19. Dá uma passadinha lá e confere as promoções especiais desse mês. Ou entre em contato pelo telefone 89-994-317671. Atendimento a qualquer hora do dia ou da noite. Drogaria Vila Nova. Compromisso com a sua saúde. Seu celular quebrou, deu algum problema? CCCEL, acessórios e assistência técnica. Aqui na CCCEL, trabalhamos com a troca de tela, troca de bateria, troca de módulo, remoção conta do Google, reparo no software, reparo em placa, troca de conector de carga. Aqui a gente não te deixa na mão. Paciência tem limite. A CCCEL é a solução. WhatsApp 89-988-25-3709 ou 89-988-22-4274, Vila Nova, Piauí. Organização Caleb Carvalho. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. O Mega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, hoje em ritmo de festa, um programa todo especial, só com o melhor do forró, para celebrar esta data tão especial para nós, que é o glorioso São João. A você ligado na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil e de Cabo Verde também, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma história escabrosa contada pelo Gil Drones. Vou falar também de um certo episódio da minha vida, da minha infância, envolvendo São João, que eu preferia esquecer, né? Mas que, em vez disso, eu vou compartilhar aqui com vocês, porque vergonha alheia tem que ser compartilhada, e vergonha própria também tem que ser compartilhada, mas enfim. E vou tocar também uma super sequência, uma sequência especialíssima, como eu já falei, e atender também o seu pedido pelo nosso Bodega Zap. Anote aí e participe! DDD 89 999 9270 22. Bela hora pro nariz coçar, mas é isso aí. A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Paulista viaja ao Nordeste para passear durante o mês de junho e experimentar as famosas comidas típicas de festa junina, que ele só conhecia de ouvir falar. Ao chegar na casa de um colega, esse paulista se oferece para ajudar na cozinha. Chegada a hora da janta, todo mundo em clima de festa, de alegria, e esse paulista chega com um prato numa travessa totalmente esquisito. Parecia cuscuz, mas não era bem cuscuz. Era um amontoado de flocão de milho, verdura, sardinha, ovo cozido, tudo no formato de um pudim e servido frio ainda por cima. Dizia ele que era o cuscuz à moda paulista. O pessoal da festa acabou experimentando por educação, mas logo depois que eles mastigavam essa maçaroca, davam um jeito de disfarçar para cuspir tudo fora. E o paulista lá de boa achando que estava abalando. Moral da história, cuscuz de verdade é um flocão quentinho com manteiga, ovo, carne em cima. Qualquer coisa além disso é aberração pura, com todo respeito aos nossos amigos paulistas. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, só se fala em outra coisa. Muito bem, meus amigos, antes da gente partir para nossa primeira sequência desse especial de São João, bora saudar as nossas mais novas rádios parceiras da Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil. Salva de palmas, mais palmas, galera, é sensacional. Toda semana chegando rádios novas aqui na nossa rede, muitíssimo obrigado pela confiança, pela parceria. Vamos citar rápido porque é meio mundo de gente, vamos lá. Alô, galera de São Domingos do Prata, em Minas Gerais, que nos acompanha pela Pratinha FM 98,7. Pessoal de Curitiba, Paraná, que está ligado na gente pela Pop FM. Também o pessoal de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, que passa a nos acompanhar pela Interativa FM 104,9. Também o pessoal de Barra da Alcântara, Piauí, que nos acompanha pela Ativa FM. O pessoal de Prata do Piauí, que passa a nos acompanhar a partir de hoje pela Rádio Marco Zero. E por último, mas não menos importante, os nossos amigos de Coelho Neto Maranhão e também de Miguel Alves Piauí, que passam a nos acompanhar pela Cidade Livre FM 87,9. Abraço a toda essa turma boa que nos acompanha. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, viu? Participe pelo 89999927022. Vamos começar a nossa primeira sequência, trazendo os clássicos, sim, os clássicos do forró, daquelas músicas que a gente dançava na quadrilha, não pode faltar, né? Clássico é clássico, né, pai? Já dizem aí por aí fora, né, como dizem os modernos. Vou começar... Eita! Vou começar tocando Canários do Reino, Casamento na Fogueira. Depois eu trago Mastruz com Leite, Massa de Mandioca, aquela Maria tá peneirando, Maria tá peneirando, gobe massa de mandioca. Essa é muito boa, é pra dançar realmente. E fechando a sequência, Alex Pernambuco, Morena, eu quero chá e eu quero água. Vou beber uma água ali enquanto vocês ficam com a primeira sequência, sequência de ouro, pra abrir muito bem a sua bodega do Maguila. Daqui a pouco a gente volta. Bota a lenha na fogueira, deixa a fogueira queimar, vamos pra pertinho dela para poder namorar. Nosso amor tá esquentando, tá queimando o coração, porque ele começou na fogueira de São João. Eu ganhei o seu amor. Segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro. O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando pro casado Santo Antônio. Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro. O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando pro casado Santo Antônio. Maguila, o batu. Maria tá peneirando, Maria tá peneirando, com mãe massa de mandioca. Muito bom, hein? Maria tá peneirando, Maria tá peneirando, com mãe massa de mandioca. Excelente. Quem se casa com Maria só vai comer tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Bodega. Segura Esse é ao vivo, em clima de São João. Hoje eu falei sem subida. Vamos lá! É bom demais. Marcelo Cidês, mandando as verdades. Morena, eu quero chá, eu quero chá. Eu quero chá, morena bela, eu quero chá. Morena, eu quero chá, eu quero chá. Eu quero chá, morena bela, eu quero chá. Já, já, já, já, morena bela, eu quero chá. Já, já, já, já, morena bela, eu quero chá. Pula, pula, moreninha, não deixa a mar esfriar. Catuca Zé do Fole pra o compasso se agitar. Tô chegando a madrugada quando a mar esfriar. Pare, brasa pra cozinha, traz chazinho pra nós tomar. Já, já, já, já, morena bela, eu quero chá. Já, já, já, já, morena bela, eu quero chá. Já, já, já, já, morena bela, eu quero chá. Já, já, já, já, morena bela, eu quero chá. Esse é o ao vivo, vamos embora. Carroça, cima. Eita, forrosa. Morena, eu quero chá, eu quero chá. Eu quero chá, morena bela, eu quero chá. Morena, eu quero chá, eu quero chá. Eu quero chá, morena bela, eu quero chá. Já, já, já, já, morena bela, eu quero chá. Já, já, já, já, morena bela, eu quero chá. Já, já, já, morena bela, eu quero chá. Já, já, já, já, morena bela, eu quero chá. Pula, pula, moreninha, não deixa mais esfriar. Castica, zeca do fole pra o compasso se agitar. Tô chegando a madrugada quando o mar esfria. Vai depressa pra cozinha, traz chazinho pra nós tomar. Já, já, já, já, morena bela, eu quero chá. Já, já, já, já, já, morena bela, eu quero chá. Já, já, já, já, morena bela, eu quero chá. Já, já, já, já, morena bela, eu quero chá. Vamos lá! Marcelo Cidês, destruindo a concorrência. Meu amigo César Júnior, vai tomar um chazinho lá, Marreta, vai, vai, vai. Sim, lá! Esse é Alex ao vivo, em clima de São João. E não confunda não, viu? Aí, você ouviu Alex Pernambuco, Morena Eu Quero Chá, grande sucesso do Rei do Baião Luiz Gonzaga, não é verdade? Antes eu toquei Mastruz com Leite, Massa de Mandioca e abrindo a sequência Canários do Reino, Casamento na Fogueira, neste especial de São João da Bodega do Maguila. Muito obrigado pela sua audiência, participe, não seja um ouvinte silencioso. Qual é o nosso zap, Mr. Abraham? DDD 89 99992 7022. Exatamente, lembrando que ainda hoje tem palavra-chave premiada, tá? Todo mês está rodando a palavra-chave premiada. Você vai concorrer, quem mandar no nosso zap a palavra-chave vai concorrer a um Pix de R$100. 100 lulais. Você vai perder essa? Claro que não. Mas enquanto não sai a palavra-chave, vamos agora ao nosso quadro, né? Ao quadro do Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio, que vem chegando com uma história, eu diria, um tanto escabrosa, de um cara que saiu no soco com outro por causa da barraca do beijo, em festa junina, né? Se deixou levar por crise de ciúme idiota. E o Gil Drones vai contar essa história pra gente a partir de agora, na sua Bodega do Maguila. Aumente o volume! Agora, na Bodega do Maguila, Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouçam essa história chocante de um rapaz que estragou a festa de São João por causa de uma crise de ciúmes. Hermenegildo era um rapaz pacato. Filho de pais humildes, cresceu em cidade pequena, sempre se dedicou aos estudos, participava do grupo de ciclistas da cidade. Era um cidadão exemplar, não fosse pelo fato de Hermenegildo ser um homem muito ciumento, especialmente quando se tratava de Maria Júlia, com quem ele namorava há 4 anos. Hermenegildo dava pitaco em tudo que Maria Júlia fazia, como se vestia, com quem andava, quais contatos ela tinha no celular. é preciso andar com rédea curta, ele dizia. E ai se um amigo pensasse em mencionar o nome de Maria Júlia. Rapidamente o rosto de Hermenegildo, que a partir daqui chamarei de Gildo para economizar tempo. O rosto de Gildo mudava de feição completamente. O rapaz doce e calmo dava lugar a um homem raivoso e violento, capaz de partir um crânio num soco só de fúria. Com o tempo, seus amigos foram se afastando, mas ele nem notava. Ele tinha Maria Júlia ao seu lado e era o que importava para ele. Chegando o mês de junho, a cidade estava se organizando para as festas juninas. Geralmente, Gildo e Maria Júlia iam juntos para a quermesse. Mas naquele ano, Maria Júlia decidiu não ir. Disse que estava resfriada e o vento forte da noite poderia piorar a situação. Gildo estranhou, mas mesmo assim foi à festa, já que havia prometido ajudar na apresentação da quadrilha junina. Com a filha de João, Antônio ia se casar. Horas depois, a festa estava de vento em popa, todos se divertindo, rindo, bebendo, comendo e cantando. Ao chegar no local, o ciumento Gildo se depara com uma cena que ele não esperava ver e que acabou deixando-o à beira de um ataque de fúria. E você vai saber que cena foi essa, que acontecimento foi esse, depois do intervalo. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Não saia daí! Vila Nova FM. A música volta já. Tudo que você procura num posto de combustíveis é qualidade, bom atendimento e o melhor preço do combustível, não é verdade? Então vem pro posto Vila Nova Combustíveis. Lá você encontra gasolina comum e aditivada, etanol, diesel comum e S10, todos com certificado de qualidade e o melhor preço da região. Ah, lá também você encontra pousada com suítes climatizadas e TV. Estamos na BR-316, quilômetro 64, em Vila Nova do Piauí. Posto Vila Nova Combustíveis. Seu veículo merece a nossa qualidade. Farmácia Mais Saúde. Os medicamentos mais baratos da cidade. Precisou de medicamentos? Farmácia Mais Saúde. Contato 89-99455-7520. Farmácia Mais Saúde. Organização Almerinda e Ednete Brito. Farmácia Mais Saúde. Faz bem cuidar de você. Mercadinho São José, tudo em gêneros alimentícios, material de limpeza e muito mais. Trocamos também o seu gás de cozinha. Entregas em domicílio. Contato 98826-0769. Ou WhatsApp 98811-4401. Localizado no bairro Ulisses Guimarães, na Rua da Ubas, Mercadinho São José. Organização Carlinhos e Catarina. Atenção! A segurança dos filhos começa em casa. Você observa o material do seu filho antes de ir para a escola. Você tem acesso ao quarto do seu filho. Filhos têm privacidade limitada. Você é autoridade em sua casa. Monitore o comportamento do seu filho. Não se ausente da vida dele. Vamos fazer uma corrente. Nós cuidamos aqui e o papai e a mamãe cuidam daí. O dia todo só ouço a Vila Nova FM. Aqui no Armazém do Povo, temos descontos e condições especiais imperdíveis. O mês de junho chegou trazendo muitas ofertas e preços baixos. Ofertas de verdade é só no Arraiá do Armazém do Povo. Escova secadora Britânia 1200 watts de potência, seca, alisa e modela, por apenas 6 parcelinhas de R$29. Box espuma solteiro com pillow top, por somente R$49 mensais. Vem para o Arraiá de preços baixos do Armazém. Armazém do Povo. Ventilador 40 centímetros com 3 velocidades e 1 ano de garantia. 6 prestações de somente R$39. Fogão Atlas Mônaco, 5 queimadores, acendimento automático, por somente R$119 mensais. Refrigerador 2 portas com capacidade 276 litros, por apenas R$289 mensais. As ofertas não param. Vem até em uma de nossas lojas e confira a promoção São João de Ofertas do Armazém do Povo. Os melhores móveis e eletrodomésticos com planos e prazos que você merece. Pula, pula essa fogueira, vem namorar. O pior programa do rádio está de volta. Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. Dizia eu a aritmética que Gildo havia acabado de chegar na festa junina quando se deparou com uma cena inacreditável. Ele acabou flagrando a sua namorada, Maria Júlia, totalmente à solta na barraca do beijo e com um de seus amigos mais próximos, prestes a dar aquele beijão cinematográfico nela. Mas não pode ser, Gildo pensou. Ela disse que estava doente. Ela mentiu pra mim, não pode ser. Imediatamente, o sangue subiu à cabeça de Gildo e ele saiu gritando a plenos pulmões: "Larga minha namorada, seu traíra! Agora você vai ver!" Ali mesmo, no meio da festa, Gildo começa a se engalfinhar com o amigo traíra, enchendo o pobre de sopapos e bolachas, murros e pontapés. É certo que Gildo acabou apanhando muito também no meio da briga, mas rapidamente as pessoas que estavam no local correram para apartar a confusão, até que a polícia chegou e levou o namorado brigão em cana. Pouco antes de sair na viatura, Gildo viu o que não queria. Maria Júlia havia saído da barraca no momento da briga e agora estava no maior amasso com o sanfoneiro que tocava na festa. Gildo queria brigar, mas estava exausto e ainda teve que passar uns bons dias no xadrez. O rapaz de boa índole, é bem verdade, mas que por causa do ciúme doentio perdeu seu réu primário e agora é chamado de corno por onde passa. Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. 3 dicas para viver melhor: beber muita água, usar boné para esconder a calvície e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. E você ouviu Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio, e vamos agora mandar abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço. Exatamente, lembrando que o nosso WhatsApp pra você participar é este aqui: DDD 89 999927022. Falou e disse. Vamos agora mandar abraços aqui pro pessoal que nos segue no Instagram: galera da Planet Web Rádio, Pop FM de Curitiba, também o pessoal da Shockwave Radio, Web Rádio Retrô de Rondonópolis, meu amigo Ítalo Barbosa lá de Serra Talhada, Pernambuco, pessoal também do o Saulo Percival, Carlos Emanuel, Rádio Pontas, o Miso Vitor, Saulo Percival, a Percival, já falei do Percival, Burton Alencar, Vitor Lima, pessoal da Rádio Alternativa lá de Piracuruca, Piauí, toda essa turma boa que nos segue no Instagram, @ Bodega do Maguila, Bodega com U de Uva. Deixa eu mandar um abraço também ao meu amigo Anderson Lima lá de Penedo, Alagoas, também Miguel Dolode lá em Ipatinga, Minas Gerais, ouvintes fiéis do nosso programa, meu amigo Renato Silva também lá de Ceilândia, Distrito Federal, pessoal também das rádios que nos acompanham, das rádios de São Paulo, em especial ao pessoal da Rádio Metrô também, da Mega FM de São Paulo, da 104 FM da Capital Paulista também ligados na gente, todas as rádios, meu amigo Carlos Nonato, o Fábio Salles, Henrique Filho, também o pessoal de Santa Catarina lá de Araranguá, da Rádio Terra Play, aí. Pessoal também do Rio Grande do Norte, de Serrinha dos Pintos, Brejinho, Pendências, Natal, meu amigo Cleiton Costa, pessoal do Rio de Janeiro, da Novas Ondas FM. Enfim, se eu ficar falando aqui, demora uma eternidade. Também o pessoal do Piauí em geral, em especial aos nossos amigos de Barra da Alcântara, Prata do Piauí e região, que estão com a gente a partir de hoje. E vamos agora de mais música, né? Ó, tá chegando pedido aqui. Pessoal, hoje o programa é só temático, viu? Só temático de música de São João, o que tem a ver com algum aspecto envolvendo São João, tá? Então o Adilson pediu música aqui, eu vou te atender semana que vem, viu, Adilson? A música da Márcia Ferreira fica pra semana que vem, mas eu vou atender agora o pedido do meu amigo Wallace Lopes, lá do Rio de Janeiro, escuta a gente pela Rádio Metrô. Ele pede o funk da pamonha. Já que na festa junina se come muito milho, né? Pamonha, canjica, mugunzá e afins, cuscuz também. Ele pediu e a gente vai tocar o funk da pamonha, na voz de Rodney D. Depois eu trago Cavalo de Pau, Brincar de Amar e fechando a sequência, Baby Song e a música Pressentimento. Essas três carimbadas em mais uma sequência de ouro, aqui na sua bodega do Maguila, uma verdadeira salada musical no seu rádio, já que a gente volta. Alô, dona de casa, pamonha, pamonha, pamonha, é o puro suco do milho. Alô, dona de casa, olha a pamonha, olha o curau. Vai, pamonha, vai, curau. Vai, pamonha, vai, curau. Vamos chegando, experimentando pamonhas fresquinhas do jeitinho do seu paladar. Uma delícia. Vai, pamonha, vai, curau. Vai, pamonha, vai, curau. Você acha que custa essa pamonha? Mas quanto você acha que custa este curau? Quanto você acha que custa essa pamonha? Mas quanto você acha que custa este curau? Preço da pamonha muito alto, põe uma pamonha mais embaixo. Preço da pamonha muito alto, a pamonha mais embaixo. Se eu te dou minha pamonha, tu me dá o teu curau? Se eu te dou minha pamonha, tu me dá o teu curau? Vai, pamonha, vai, curau. Vai, pamonha, vai, curau. Tragam bacias, tragam panelas. Tragam bacias, tragam panelas. Vai, pamonha, vai, curau. Vai, pamonha, vai, curau. Você acha que custa essa pamonha? Mas quanto você acha que custa este curau? Quanto você acha que custa essa pamonha? Mas quanto você acha que custa este curau? Preço da pamonha muito alto, põe uma pamonha mais embaixo. Preço da pamonha muito alto, a pamonha mais embaixo. Se eu te dou minha pamonha, tu me dá o teu curau? Se eu te dou minha pamonha, tu me dá o teu curau? Vai, pamonha, vai, curau. Vai, pamonha, vai, curau. Tragam bacias, tragam panelas. Tragam bacias, tragam panelas. Vai, pamonha, vai, curau. Vai, pamonha, vai, curau. Tragam bacias, tragam panelas. Tragam bacias, tragam panelas. Vai, pamonha, vai, curau. Vai, pamonha, vai, curau. Tragam bacias, tragam panelas. Tragam bacias, tragam panelas. Vai, pamonha, vai, curau. Bodega do Maguila. Brincar de amar é bom demais.

Você ouviu Baby Som, forrozão quente, arrochado e a música Pressentimento, regravação da Grande Amelinha. Antes eu toquei Cavalo de Pau, Brincar de Amar e abrindo a sequência o Funk da Pamonha, pedido do nosso amigo Wallace Lopes lá do Rio de Janeiro. Vamos agora de mais abraços, né, pra gente que se liga na gente. Aquele abraço! Exatamente, vou mandar um abraço aqui ao pessoal de Pernambuco, viu, de Ibirajuba, Carnaíba, Caruaru, Belo Jardim, meu amigo Maviael Almeida, também o pessoal de Timbaúba, galera do Paraná, da Pop FM de Curitiba e também de Paula Freitas, também ligados na gente, pessoal de Areia, Paraíba, João Pessoa, Pedra Branca no estado da Paraíba também, pessoal do estado do Pará, Brasil Novo, Vigia, Garrafão do Norte, galera de Minas Gerais, São Domingos do Prata, pessoal da Pratinha FM, Almenara, Barbacena, Belo Oriente, Ouro Fino, meu amigo Jonas Ferreira, também o pessoal de Mato Grosso do Sul, alô galera de Laguna Carapã, da Interativa FM, meu amigo Ribas, aquele abraço. Pessoal também de Três Lagoas, Campo Grande, meu amigo Anderson Leão, galera da Rádio Líder MS, tá de volta pra ficar com fé em Deus. E o pessoal também de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, meu amigo Joaquim Albernaz, pessoal também de Rondonópolis, Mato Grosso, Primavera do Leste, é tanta gente, meu Deus, muitíssimo obrigado pela audiência, pelo prestígio, viu? Pessoal também do Maranhão, galera de Coelho Neto, Passagem Franca, Bom Jesus das Selvas, Porto Franco, pessoal também de Goiás, meu amigo Gabriel Fraga, aquele abraço. Cariacica, Colatina, Espírito Santo, Ceilândia, Brasília, alô galera do Ceará, uma ruma de gente, mais um abraço aí a toda a galera do estado do Ceará, também da Bahia, pessoal da Rádio Continental AM 7585 kHz, né, na faixa de ondas curtas, Macapá, Amapá, pessoal da nossa rádio, Alagoas, galera de Satuba, Arapiraca, São José da Tapera, Matriz de Camaragibe, Palmeira dos Índios, ufa, ah, um abraço à minha amiguinha Cícera também, lá de Matriz de Camaragibe. Enfim, pessoal, eu vou agora, depois da hora dos abraços, inclusive mais uma vez, Mr. Abraham, nosso zap. DDD 89 999927022. Exatamente, porque semana passada eu falei pro povo mandar mensagem, mas eu não dei o número do WhatsApp. Ô, cara burro, mas agora, você já tem o nosso número salvo aí, participe, beleza? Eu vou agora pro intervalo, daqui a pouco eu vou falar de um incidente que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Porque eu deixei de dançar quadrilha pra passar trote no telefone, pra passar trote no orelhão. Vou contar disso já já, vou tocar mais música também aqui na minha, só na nossa bodega do Maguila, o pior programa do rádio que volta jazinho, jazinho, dois minutinhos, sai daí não. A bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Não saia daí. Vila Nova FM. A música volta já. Na hora de fazer as compras, o Comercial Joviano é mais em conta pra você. Gêneros alimentícios, produtos de limpeza e muito mais. Gás de cozinha, rações em geral. O Comercial Joviano fica localizado na Avenida Santo Antônio. Organização Joviano e Família. E você que deseja viajar de avião com conforto e segurança, te apresento a Voe Picos Operações de Turismo. A Voe Picos é uma empresa que oferece passagens aéreas para todo o Brasil, mas com benefícios e valores exclusivos para o Nordeste, em principal os estados do Piauí, Pernambuco e Bahia. E para você do Piauí que deseja viajar para São Paulo, a Voe Picos tem passagens aéreas a partir de R$ 590,00, incluso bagagem de até 23 quilos e transporte gratuito para mais de 40 cidades do Piauí até o aeroporto. Entre em contato com o WhatsApp 89 98825 5162 ou acesse o site www.voepicos.com.br. Voe Picos, conectando todos os destinos com conforto e segurança. O São João de Ofertas do Armazém do Povo chegou! E aqui oferecemos ótima variedade de itens para você mobiliar e decorar sua casa como preferir. E o melhor, tudo isso por ótimos preços. Liquidificador com 550 watts de potência, duas velocidades e um ano de garantia por apenas R$ 99,00 à vista. Conjunto estofado de 3 e 2 lugares, tecido em suede, ótima qualidade e acabamento para uma parcelinha de apenas R$ 119 mensais com a primeira só pra agosto. Guarda guarda-roupa, quatro portas com pés, chave e espelho 100% MDF, com montagem grátis e a entrega mais rápida da região, por somente R$59 mensais. Não perca o nosso São João de Ofertas do Armazém do Povo durante todo o mês de junho. Box espuma casal com pillow top, R$59 mensais. Mesa tubular, quatro cadeiras com assento e encosto em estofados com tampo em granito, a partir de R$79 mensais. Quer qualidade, preço baixo e facilidade? Então venha para o Armazém do Povo. Aqui você tá em casa. Armazém do Povo, onde tem qualidade, preço baixo e com a entrega e montagem mais rápida da região. Comercial JA em São Julião e Vila Nova do Piauí. No Comercial JA você encontra de tudo para a sua casa, como produtos alimentícios, produtos de limpeza e higiene pessoal em geral. Temos ração animal como resíduo, ralão, milho, sal do gado e somos distribuidor exclusivo do Botijão Azul da Ultragás. Comercial JA também tem de tudo para a sua construção, como cimento, tijolos, ferro, madeira, material elétrico e hidráulico em geral. Comercial JA, o lugar central para você fazer as suas compras. Comercial JA, vendendo de tudo pelos melhores preços. Visite-nos e compara. Estamos localizado na rua Leopoldino Rocha, no centro de São Julião. Fone 3438-1296. E na Avenida São José, no centro de Vila Nova do Piauí. Telefone 3437-0093. Comercial JA, em São Julião e Vila Nova do Piauí. Organização Zé Ailson. Jato JM, seu carro precisa daquele grau. Venha para Lava Jato JM e dê um tchau para a sujeira do seu carro. Funcionamos de segunda a sábado. Ah, temos também o melhor polimento. Aproveite e faça seu orçamento pelo WhatsApp 89-99405-5196. Local, saída para o São João Batista. Organização Irmão Vando. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta com a minha, com a sua, com a nossa Bodega do Maguila, para mais de 80 rádios em 22 estados e também o pessoal de Cabo Verde ligado na gente pela Rádio Atlântico. Pois é, pessoal, é aquela música do Amado Batista, já dizia: existem momentos na vida que lembramos até morrer. Tem uns que a gente quer guardar no fundo da memória, mas quando deita a cabeça no travesseiro, a memória vem do fundo da grota, lhe encheu o saco e você não consegue dormir. Essa história, inclusive, eu já contei aqui numa bodega muito antiga, né? Foi no nosso primeiro especial de São João. Mas como agora tem mais gente escutando a gente, eu vou recontar essa história porque eu acho que merece ser contada, né? A vergonha que eu passei. Porque quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu estudava na quinta série, no colégio aqui da minha cidade, eu era fissurado em passar trotes no orelhão nas aulas vagas. Não era bem trote, era ligar pro serviço de lista telefônica da afinada Telemar e aí esperar conversar lá com o robô pra ver se ele adivinhava o que eu tava falando e tudo. Teve uma vez, por exemplo, que eu, pegando um frasco de remédio, né, quis saber o número de um laboratório farmacêutico em São Jerônimo, Rio Grande do Sul. Aí o robô me escutou e disse: entendi, Ouricuri, Pernambuco. Confere a divala. Eita, robô que sabe das coisas. Hoje a coisa melhorou, né? Temos inteligência artificial, enfim. Mas voltando ao assunto. Nessa época eu tava fissurado em passar trote, ligar para números aleatórios 0800 no orelhão que tinha perto do meu colégio. E aí tava sendo organizada a quadrilha, né, quadrilha junina, eu já tinha meu par, né, uma menina muito bonita, por sinal, até hoje ela segue muito bonita, e simplesmente eu compareci aos ensaios, ela não compareceu, tive que ensaiar com outra menina. No dia da apresentação, eu pensei que ela não viesse. 3 da tarde, pessoal saindo pra dançar a quadrilha, né, pra se apresentar nas ruas da cidade. E eu lá, no pé do orelhão, passando trote pro Cogumelo do Sol. Lembra do Cogumelo do Sol? Né? 0800-771-9999. E vem, vai o Cogumelo do Sol. E aí, eu perdi. Nem vi o tempo passar. Quando eu vi, já tinha saído, já tinha acabado a quadrilha. Dizem que a menina que queria dançar comigo saiu chorando porque eu não apareci, e realmente foi um negócio traumático, né? Mas eu sinceramente não me lembro, até peço desculpas a ela se isso de verdade aconteceu, né? Porque me disseram, eu não sei se é verdade, mas tá aí, né? Acredito que muita gente também aproveitou, dançou muito quadrilha. Depois desse incidente eu nunca mais dancei quadrilha também, porque inventaram de cobrar por uniforme, né? Padronizar o uniforme. E aí eu não vou gastar dinheiro à toa só pra sair vestido nessa roupa uma vez por ano, né? Eu sou pão duro mesmo, admito. E depois disso eu nunca mais dancei quadrilha, mas até hoje admiro as quadrilhas, né? É uma tradição que tá se perdendo, é bem verdade. E eu acho que, acima de qualquer coisa, não adianta inventar subsídio do governo pra salvar, não sei o que. É uma questão cultural. Enquanto a gente não reforçar a cultura da festa junina em todas as regiões do país, cada uma celebrando da sua maneira, a gente vai virar refém dos ritmos que proliferam aí, né? Nas rádios, nas TVs, na internet, em TikTok e os caramba 4, né não? Mas enfim, vamos agora de mais música, porque eu vou trazer uma sequência, ó, lá das antigas, forrozão das antigas mesmo. Vou trazer Banda Estilos, Nuvem Passageira, sucesso do ano de 2001, e depois Aviões do Forró, sucesso do glorioso, melhor CD deles, e carimbado, volume 3, O Que Tem Que Ser Será. E essas duas carimbadas, Aviões do Forró e Banda Estilos, em mais uma sequência de ouro aqui na sua bodega do Maguila. Daqui a pouco eu volto pra fazer o quê? Pra fazer o quê? Passar a régua e fechar a banca. Nuvem passageira, não quero que seja esse nosso amor desta laideira. Fico alucinado quando eu te vejo dançar com você. É o meu desejo, tchererê, tchê, tchê, tchê. Anote agora a palavra-chave do mês. milho assado. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$100. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! Bodega do Maguila. Um em cada 10 médicos recomendam. É aviões! É aviões, o forró, volume 3. Opressão! Vamos sair pra algum lugar, quem sabe até dançar. Na beira-mar, a lua linda vai clarear. Tomar um chope, dialogar, o que tem que ser será. Não sei fingir, se meu olhar só falta falar. Você não sai do meu pensamento. Esperei tanto por esse momento. Meu coração é paciente e lento. Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora. Eu esperei a hora, esperei dia, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você. Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora. E veja, veja minhas mãos, suando sem saber se vai dizer sim. Vai dizer sim ou não. É aviões, o forró, fala de três, se marreão. Vamos sair pra algum lugar, quem sabe até dançar. Na beira-mar, a lua linda vai clarear. Tomar um chope, dialogar, o que tem que ser será. Não sei fingir, se meu olhar só falta falar. Você não sai do meu pensamento. Esperei tanto por esse momento. Meu coração é paciente e lento. Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora. Eu esperei a hora, esperei dia, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você. Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora. E veja, veja minhas mãos, suando sem saber se vai dizer sim. Você ouviu Aviões do Forró, o que tem de ser será. É engraçado, né? Fazem o quê? Uns 10 anos que a Solange e o Xande se separaram, mas ainda hoje muita gente lembra dos dois por causa dos aviões. Não tem como, né? É indissociável. Esse é o termo, acho que é o termo certo. E antes eu toquei Banda Estilos, Nuvem Passageira, sucesso da fase lambadão da Banda Estilos, lá pelos idos de 2001. Nessa época eu tinha apenas um aninho de idade, né? Não estava ainda borrando as calças, mas é um sucesso que a gente relembra, né? Pra lembrar os bons tempos do forró eletrônico, não é verdade? Enfim, vamos deixar de falar besteira e encerrar logo o programa que já tá na hora, né? Ah, olha, olha o nosso programa tendo 2 horas de duração, é mentira! Olha a cobra, é mentira! Que porcaria, mas... Nossa, que piada, mano. Pelo amor de Deus, vamos encerrar isso aqui logo. Semana que vem, neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, eu tô aqui de novo com o nosso humilde programa e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação, tá bom? Ó, lembrando, palavra-chave premiada valendo um Pix de R$100. Se você ouviu a palavra-chave, manda no nosso zap, tá bom? 89 999927022. nossas redes sociais, Instagram, arroba Ian José Silva Locutor, Ian com I, também arroba Bodega do Maguila, Bodega com U de uva, e o nosso site bodegadomaguila.com.br, onde tem todas as novidades do pior programa do rádio. Para encerrar, vou trazer um clássico. A gente não pode encerrar a Bodega do Maguila Especial de São João sem prestar uma reverência ao rei do Baião, Luiz Gonzaga, eterno, e a música Alegria Pé de Serra. É com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje, porque em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador, mas nada que eu cantando só o rei do Baião mesmo, Luiz Gonzaga, finalizando a nossa bodega de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço. E até o programa que vem, porque eu vou-me embora. E viva São João, viva São Pedro, viva a cultura brasileira. Até a próxima, galera. Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando um tantinho assim, traz alegria a todo morador. Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando um tantinho assim, traz alegria a todo morador. Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra que a tristeza não passou. Que seja noite ou seja dia, se vê alegria em todo morador. Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra que a tristeza não passou. Que seja noite ou seja dia, se vê alegria em todo morador. Esse arrasta-pé vai direto à cidade de Três Rios. É, meu filho, cidade de Três Rios, na Bahia. A fazenda do meu amigo Andarito Arcolo, ali o São João é mais melhor. Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando um tanto assim, traz alegria a todo morador. Se vê alegria em todo morador. Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra que a tristeza não passou. Se seja noite ou seja dia, se vê alegria em todo morador. São João gostoso é na fazenda Rancho Grande, que também pode ser Rancho Alegre, do meu amigo Andarito Arcolo. Ali vão os melhores artistas, Tri Nordestino, Luiz Gonzaga e muitos outros. É festa de arromba, meu filho. Vai matar 8 bois, 3 caminhões de cerveja, comida como diabo, nego bebo pra todo lado até de manhã. É cerveja rolando, arrasta pé comendo no centro. É ali, é festa de lascar. Festa pra onde você descer. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Vila Nova FM. A qualidade que faz a diferença. 9 anos com você. A programação que conquistou seu coração. Rádio Vila Nova, 9 anos com você. 17:10. Olha a pisada atualizando aí, menino. Segue o fluxo, papai. Um pouco do Nordeste. Chamando o canal dos Maridões. É nome de Espretinho Trevo, 40. Centro Comercial de Cascavel.